trombeta de Deus, convidando milhões de milhões. Lá do norte e do sul, do ocidente virão, do oriente milhões de milhões. Neste por ti, meu Senhor. Ah, como sou grato por poder estar aqui, Senhor, desfrutando de toda esta beleza. Como é lindo este céu. Neste dia